Atenção emissoras, que irão transmitir via satélite e pela rede mundial de computadores e internet. Em 5 segundos, entra no ar. Fé em debate. A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Viva a luz, pra quem anda em trevas. Viva a paz, pra quem vive em guerra. Bom dia, queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao Fé em Debate de hoje. É com grande alegria que acolho a todos. Saúdo os que estão acompanhando pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Cada vez mais estão migrando. As rádios podem não transmitir e migram para o site, mas minha saudação, claro, a todos que acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9, os aplicativos da rádio. E as nossas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, este programa que tem por propósito ser uma verdadeira catequese. Uma catequese permanente na nossa vida, oferecendo formação, conteúdo, esclarecimento, um aprofundamento na fé. O Fé em Debate já começou e hoje nós temos a alegria de ter conosco nosso convidado, Padre Gilberto Bordini, doutor em Teologia Moral, professor do Estúdio Teológico. Seja bem-vindo, Padre Gilberto, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Padre Reginaldo, o prazer é meu estar aqui com você. Fomos contemporâneos no curso de Teologia aqui no Estúdio, né? Então é um prazer imenso também estar aqui com você hoje. Eu que agradeço pelo senhor poder participar e colaborar nesse programa, que é um programa ao vivo, as pessoas ligam, colocam os seus problemas, tentam buscar, são pessoas de reta intenção, de almas que desejam servir a Deus e estão buscando respostas. Obrigado por ter vindo até aqui. Padre Gilberto Bordini, existe uma questão que nós temos que tratar. A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de maneira deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Isso nos diz o Catecismo da Igreja. Os atos humanos são livremente escolhidos em consequência de um juízo de consciência. São moralmente qualificados. Portanto, são bons e maus. O que é a moral, padre? Bem, padre Reginaldo e todos os ouvintes, né, que estão escutando este programa, a moral, podemos dizer assim, está ligada com as ações humanas, como você leu pelo catecismo. Então, como objeto da moral, da moralidade que nós temos, são as nossas ações, são os nossos atos livres. Então, para dizer que um ato é moralmente, dizer assim, dentro da moral, ele tem que ser um ato, uma ação livre, como você leu no catecismo. A definição seria isso. Então, o objeto da moralidade da moral são os atos livres. Então, a moral, ela vai estudar e vai, podemos dizer assim, aprofundar que se as ações de uma pessoa é, podemos dizer assim, correta, está dentro do que pede uma lei, que é a lei de Deus, por exemplo. Então, nesse sentido, a moralidade é aquilo que a pessoa tem. Podemos dizer que nós somos somos seres morais, nascemos com a moralidade. Nós temos inclinações naturais que nos faz, podemos dizer assim, agir livre, de um modo dentro da liberdade, dentro de sermos livres. E dentro dessas inclinações naturais que temos, por exemplo, uma inclinação natural é a geração dos filhos, por exemplo. Sim. Uma inclinação natural que nós temos dentro de nós, o instinto de sobrevivência, ou seja, uma inclinação natural à vida. Ou a vida em sociedade, por exemplo. Nós não vivemos como uma ilha. Sim. Então a moral, podemos dizer assim, ela vai se preocupar com essas ações que podemos dizer que somos seres morais, dentro desse sentido, dentro dessa natureza, dentro da nossa natureza humana. Padre Gilberto Bordini, nós temos, e eu só quero dizer, você pode interagir conosco, por favor. Uhum. Você pode ligar, as linhas estão abertas, 0 operadora 41 3221 6070. Ligue e faça a sua pergunta, mas a minha pergunta é bobinha, não existe pergunta bobinha. Se é uma dúvida, esclareça. 0 operadora 41 3221 6070. O torpedo, atenção, mudou. 0 operadora 41 9863 3583. Repito. 9863 3583. A Cleusa já está a postos para receber a sua pergunta. E você pode interagir pelo Facebook. Você gosta do Fé em Debate? Você acha que é um programa que ajuda a esclarecer a fé? Escute o que as pessoas têm dito. Olá, Padre Reginaldo Manzotti, a sua bênção. Assisto seu programa todos os sábados pela manhã, Fé em Debate, pela internet. Eu sou aqui de Nova Chavantina, Mato Grosso. Meu nome é Antônio Lázaro de Santana. A sua bênção, Padre. Deus o abençoe. Meu abraço, Antônio, de Nova Chavantina, Mato Grosso. Padre Gilberto, existe uma questão, o senhor fala da moral, mas nós escutamos muito aqui no rádio, e eu escuto isso de modo geral, a minha consciência é a minha moral. É a última instância do ser humano é a consciência ou existe uma moral fora da minha consciência? Bem, se eu vou usar um pouco assim, tentar colocar algumas situações, por favor, que eu coloco para os alunos também dentro do curso de moral fundamental, que, por exemplo, assim, que eu vou partir também, o padre Reginaldo sabe também de onde eu vou partir, de um grande teólogo e também um grande santo da igreja, que é Santo Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás vai dizer que a nossa consciência é o que o homem tem de mais puro. Sim. Que é aquilo que o homem tem de mais natural e mais puro. Ele faz uma comparação, por exemplo, com o fogo de uma fogueira. Sim. Quando sai, então, podemos dizer assim, aquelas faíscas, que é aquilo que o fogo produz de mais natural, de mais puro que tem no fogo. Mais do que a labareda, né? Mais que a labareda. Então, são aquelas faíscas que saem do fogo. Então, aquilo é o de mais puro que o fogo tem. Então, ele quer dizer que a nossa consciência é o que o homem tem de mais puro, que sai de dentro dele, que brota da interioridade dele. Que é por isso que podemos dizer que o homem vai agir com a sua consciência. Mas aí eu vou usar outro teólogo, também um grande santo, que foi canonizado há pouco tempo, que é o cardeal Newman. Padre Gilberto, nós somos um pouco escravos do tempo. Aqui. Então, quando esse barulhinho vem, é que estão pedindo intervalo. Em respeito às rádios irmãs, nós vamos sair para um break e voltamos já. Isso. E dando continuidade a esse tema importantíssimo. Voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Estou aqui porque errei. Queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate de hoje. Nosso convidado, o padre Gilberto Bordini, doutor de teologia moral, professor do Estúdio Teológico, que está aqui conosco. Nós estamos falando sobre a moral. E a pergunta, voltando um pouquinho para quem pegou agora, é se a moral depende da consciência. E voltamos ao raciocínio para que você possa acompanhar, por favor, com a palavra, padre Gilberto Bordini. Falávamos de São Tomás. Isso mesmo, padre Reginaldo. Eu falava que São Tomás, então, ele tem uma, uma ideia sobre a consciência, que é o que nós temos de mais puro, aquilo que realmente vem de dentro da gente, aquilo que a gente tem de mais natural. Ele comparava, então, como o fogo, a faísca de um fogo, que saía, então, dentro desse fogo, dentro dessa, podemos dizer assim, saía as faíscas, que é o que o fogo produz de mais natural. Sim. Então, a nossa consciência também. E depois tem um outro teólogo, que é ele foi proclamado santo pela igreja, o cardeal Henry Newman, que era um inglês. Certo. E ele diz o seguinte, que depois o catecismo também reproduz a ideia dele sobre a consciência, que quem age pela consciência não erra, mas uma consciência bem formada. Bem formada. É nesse sentido. Então, é claro, esse é o debate que eu tinha com os meus alunos também na sala de aula. Ou seja, que uma pessoa vai agir com a consciência, porque, como eu já falei no início, nós temos a moralidade Sim. interna em nós. Nós agimos porque somos uns seres morais, né, dentro desse sentido. Temos a moralidade em nós pela nossa própria natureza. E nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Geralmente, quando a gente não consegue distinguir o certo do que é errado, por exemplo, dentro da nossa consciência, porque a gente sabe, a consciência vai apontar, ela vai dizer, isso aqui não vai por aqui, não vai por aqui, naturalmente, não estou falando nem em coisas teológicas, filosóficas, naturalmente, a consciência vai ver que aquele caminho que está se seguindo vai dar errado. Então, o que acontece? A gente sabe naturalmente distinguir o certo do errado. Claro que bem formada a consciência, a gente não vai ter dúvida que o caminho que a gente está seguindo está certo ou está errado. E como se trata de uma doença, de uma consciência laxa, uma consciência... Uhum. Porque hoje, veja, os padrões que nos são apresentados são questionáveis. Certo. Isso não interfere na formação da consciência? Sim, interfere muito, porque o que acontece é o seguinte, porque a pessoa vai dizer o seguinte, que não, o que importa é a minha liberdade, o que importa é o que eu acho dentro de mim, isso. E o que isso está certo. Então, mas geralmente a pessoa vai passar por cima de normas naturais, por exemplo, normas que nós carregamos dentro de uma lei natural que nós temos, que a lei natural, o que acontece? A lei natural vai dar um sentido às nossas inclinações naturais. Então, o que é a lei natural? É aquilo que impede de ou seja, que me policia dentro das minhas inclinações naturais. Por exemplo, não matar. Então, eu não posso matar ninguém. Agora, eu quero, por exemplo, por que eu não mato? Porque tem uma lei natural dentro de mim, que é escrita no meu coração, dada por Deus, que faz o seguinte, não, eu tenho que respeitar a vida. Tenho o meu instinto de sobrevivência, eu tenho que amar as pessoas, nesse sentido, vamos colocar assim. Sim. Eu não posso matar o outro. Então, essa lei vai, podemos dizer assim, vai organizar essas minhas inclinações que eu tenho. Certo? Então, é nesse sentido, Padre Reginaldo, que muitas vezes, por exemplo, as pessoas querem agir com a consciência em nome da liberdade, que é isso que é o grande problema. Sim. Então, não, eu ajo pela minha consciência. É a mesma coisa, querer ir para Ponta Grossa. Mas o que acontece? Ele acaba pegando a estrada para São Paulo. Entendi. Certo? Então ele não vai chegar nunca em Ponta Grossa, né? Que é a cidade aqui próxima de Curitiba. Né? Padre Gilberto Bordini, algumas perguntas já estão chegando Sim. pelo torpedo e eu tenho obrigação de dizer. À vontade. Clarice de Goiânia está nos acompanhando pela internet e fez a seguinte pergunta. Aqui em casa... Não, eu posso... Na verdade, foi ela que provocou este programa Sim. e nós temos em áudio. Eu vou deixar na voz dela a pergunta. E enquanto isso, eles preparam lá, eu tenho algumas perguntas. Hipnose é moralmente aceita pela igreja? É a Lindeberg de Maranguape, Ceará. Está acompanhando agora. Pois é. Veja só uma coisa. Como é que é a pergunta? Né? Hipnose. A hipnose. Hipnose. Certo. Uhum. Olha, eu não tenho um conhecimento muito claro sobre isso, mas tem alguns tratamentos que se faz dentro da própria medicina, e alguns tratamentos que se usa a hipnose. Então, se para dizer uma resposta clara, não tem nada que se possa dizer assim se está certo ou está errado. Certo? Agora, eu sei que tem algumas técnicas no caso da própria medicina que usa a hipnose. Então não há nada que diga algo contra? Algo contra, não. Assim, certo. A princípio, não. Nem nenhum documento da igreja, por exemplo, que fale sobre a hipnose. Não tem. Padre Gilberto Bordini, uma mulher está perguntando: eu estou relutante em fazer a inseminação artificial, mas todos estão pedindo que eu faça. É certo ou devo esperar a gravidez de Deus? Qual é o nome dessa ouvinte? Madalena. Madalena. Então, Madalena, olha, é o seguinte, provavelmente você já deve ter tentado de tudo, né? Para recorrer, então, à inseminação artificial. Penso que seria isso, porque que você está recorrendo à inseminação artificial. Já tentou todas aquelas microcirurgias que falam, sim, né? Para tentar, por exemplo, tirar a esterilidade da mulher, principalmente, e tal. O problema da inseminação artificial é um problema dentro da moralidade, um problema também a respeito de uma parte da moralidade, a parte do estudo da moral, que é a bioética. Certo. Então, o que acontece? Por que a igreja, em vários documentos, ela que meio coloca numa palavra que possa ser traduzida como meio que proibida e que não se deva fazer, que é a ilicitude da coisa. Ou sim, seja, é ilícito para um cristão fazer a inseminação artificial. Por quê? O senhor está afirmando. É, estou afirmando isso. Tá tudo... É ilícito para o cristão recorrer à inseminação artificial. Isso, por quê? Porque está nos documentos, está principalmente no Donum Vitae, que é uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé de 87, certo, que não caiu isso. Então, lá se diz a ilicitude, por que da inseminação artificial? E eu explico alguns motivos. Por favor. Por que é ilícito, né, nesse favor. Sentido? Vou usar uma outra palavra, né? Por que não é proibido também, fica muito pesado, né, a palavra? E, então, por que não se pode fazer isso para um cristão, por exemplo? Primeiro, temos o problema da questão de que da questão do ato conjugal. Certo? Porque geralmente a inseminação artificial não se tem o ato conjugal. Sim. Certo? Principalmente a inseminação, como se diz, in vitro. Certo? Não tem a cópula. Não tem a cópula, tá? É feito fora. Então, por isso que a igreja chama atenção e pede para que os cristãos tomem cuidado com isso. Depois, esse é o primeiro problema, né? Porque tem a questão do casal e tal, do ato conjugal e tal e tal. Depois, o segundo problema é que, geralmente, numa inseminação artificial in vitro, por exemplo, a mulher é estimulada a uma ovulação que ela vai ovular mais ou menos aproximadamente de 4 a 8 óvulos. Óvulos. E vão ser fecundados, certo? Todos eles vão ser fecundados. Geralmente vai ter 8 embriões, vamos colocar um exemplo, 8 embriões. Só que um só vai ser implantado na mulher. Novamente implantado, né, dizer assim, na mulher, para que ela possa fazer a gestação desse embrião fecundado in vitro, certo? O que acontece ali é o seguinte, que é outro problema também da bioética, que é o problema da crioconservação dos embriões, o congelamento dos embriões. Por quê? O que acontece? Você vai usar um, vai sobrar 7. Estou usando um número fictício. Certo, né? Perfeito. Vai sobrar 7. Tem várias saídas. Quais são as saídas? Quer dizer, ou implanta mais todos, né, dizer assim, que geralmente não é, não se faz isso, ou vai para o congelamento, geralmente. Sim. Ou se usa para experimentos científicos, sim, certo? Ou o núcleo desses embriões, ou alguma coisa, como célula-tronco, essas coisas todas. Só que a igreja vê a ilicitude, porque tem um grande problema, o grave problema aí, que da questão do estatuto do embrião. Veja como que a gente... Deixa eu ver como eu ampliei o negócio. Podemos voltar depois do intervalo? Depois. Dando continuidade ao Estatuto do Embrião. E ainda a pergunta da Clarice de Goiânia. Não esqueci não, eu volto já. Tá bom. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Flora Vita. As gorduras corporais estão incomodando? Então use ActiNutri e elimine de uma vez por todas todos esses quilos a mais. ActiNutri tem 8 funções diferentes para o emagrecimento. Ele queima as gorduras corporais, previne e trata estrias e flacidez, acelera o metabolismo, controla o colesterol e a ansiedade, diminui a fome, melhora o funcionamento do intestino, elimina o excesso de líquidos corporais. Enfim, a ActiNutri é um produto completo, com fórmula exclusiva e que age onde você mais precisa. ActiNutri é o melhor e mais completo mix emagrecedor à base de algas e ervas. Promoção! Hoje você paga um ActiNutri, mas leva 4. Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. 0800-726-9007. Valorize o seu final de ano. Dê de presente os kits natalinos da loja Evangelizar. No kit número 1, você adquire o CD Faça-me Crer e ganha um rosário de madeira. Peças limitadas enquanto durar o estoque de 2.000 unidades. No kit número 2, CD Faça-me Crer mais presépio de madeira com imagem de resina e embalagem especial. O kit número 3 tem presépio de madeira com imagem de resina e embalagem especial, mais o Diário Espiritual 2014. E o kit número 4, contos e mensagens de Natal com o Padre Reginaldo Manzotti, DVD Creio no Deus do Impossível, mais CD especial de Natal, com os contos e mensagens, mais um lindo adereço decorativo para o seu presépio. Adquira os kits em nossa loja virtual acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou ligue para 41-3221-6050. Lembrando que todos os itens podem ser adquiridos também separadamente. Produtos da loja Evangelizar, sempre presentes. O projeto Evangelizar é Preciso vai te ajudar a realizar o sonho de conhecer a Terra Santa. Serão 13 dias de viagem em novembro de 2014 com muita espiritualidade, acompanhados do padre Reginaldo Manzotti. Tel Aviv, Mar da Galileia, Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, Vale do Jordão, Mar Morto, Jerusalém e Belém. E em Roma e no Vaticano, com a possibilidade de audiência com o Papa Francisco. Reserve já o seu lugar. Ligue agora, 41 30 18 18 17. Valorize o final de ano com um presente muito especial. Adquira já o Diário Espiritual 2014 do Padre Reginaldo Manzotti. Com o diário você pode fazer exercícios espirituais, anotar seus compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia, o Evangelho e o Santo do Dia. Entre em nossa loja virtual acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou ligue para 41-3221-6050. Diário Espiritual 2014, o seu companheiro para o ano inteiro. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, olha, não deveria ter intervalo, porque tantas coisas e riquezas apareceram aqui no intervalo e me perdoe. Nós vamos nos ater às perguntas que estão chegando pelo Facebook, pelo Torpedo, e não vamos atender a ligação hoje, porque o tema rende muito. Nós estamos aqui com o padre Gilberto Bordini. O senhor estava falando sobre a questão da inseminação artificial. O primeiro ponto foi a questão da cópula, o segundo, o congelamento, depois falávamos sobre o descartável. E a questão da lei do Estatuto do Embrião. Estatuto do Embrião, por favor. Então, se a gente for olhar, tem um Estatuto do Embrião já formulado pela Academia pela Vida, em Roma, que foi uma academia que foi aberta pelo Papa João Paulo II, a qual teve o cardeal Elis Gretchen como primeiro presidente dessa academia, lá em Roma, que cuida desses problemas, dessas situações todas. E ali tem, então, foi criado o Estatuto do Embrião. Sim. Certo? Que o embrião, tanto na visão do Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, e também pela Academia pela Vida em Roma, e também no pensamento teológico, dizer assim, filosófico, podemos dizer que o embrião é já uma pessoa humana. No momento em que se tem a união entre o espermatozoide e o óvulo, que vai formar o ovo, dizer assim, na biologia, já se tem a vida humana. Sim. Então já se tem, e já se tem uma pessoa. E aí eu vou usar São Tomás de novo, que São Tomás vai usar a expressão pessoa em potência. Ou certo. Seja, tem tudo que uma pessoa tem, mas não é ainda, dizer assim, como nós somos hoje. Certo. Mas o embrião é uma pessoa com tudo, mas não desenvolvida como nós. Está em fase, em vias de desenvolvimento. Tá certo. Eu acredito que ficou bem claro para a Madalena esse tema da inseminação artificial. Padre Gilberto, quem provocou isso foi a Clarice de Goiânia, e ela falou comigo há umas semanas atrás, e assim disse. Aqui em casa a gente trabalha com uma distribuidora de bebida. Nós vendemos bebidas alcoólicas. Sim. Mas assim, eu não vendo para beber aqui na porta. Tá. Eu vendo para a pessoa levar. É, aí eu fico naquela dúvida, sabe? E assim, a nossa distribuidora, ela não é legalizada, não... E também, padre, aí eu fico aquela, sei lá, eu fico assim meia... não querendo comungar, sabe? Porque eu acho que isso é pecado. Pois bem, resumindo, ela diz, aqui em casa a gente trabalha com distribuidora de bebida. Certo. Nós vendemos bebida alcoólica. Eu não vendo para pessoas beber aqui na porta, eu vendo para as pessoas levar. A questão, fico na dúvida, é pecado o que eu faço? Bem, padre Reginaldo e caros ouvintes, eu vou responder com uma questão um pouco acadêmica, dizer que é aquela grande questão que são duas, né, dizer assim, que é uma objeção de consciência, né? Ou seja, que o que é a objeção de consciência, né? Nesse sentido, que se a pessoa vê que está numa situação de erro ou de pecado, vamos usar essa expressão, então ela pode dizer não, né? Dizer assim. Ou também tem uma outra situação que é a cooperação com o mal. Por exemplo, no sentido assim, eu estou vendendo as bebidas alcoólicas, né? Para uma pessoa, mas eu estou cooperando para que ela continue no seu vício alcoólatra. Né? A pessoa é uma pessoa que tem problemas já de alcoolismo. Né? Então, eu sei disso, eu estou colaborando para incentivar isso. Bem, o que poderia ser moralmente correto, de duas uma, né? Não vender, mas o problema é que tem também o orçamento familiar. Também, isso também tem essa questão do orçamento familiar, sim, que vai depender dessa venda de bebidas. E depois, um outro é, também vai vender a bebida e explicar, olha, você está comprando bebida, mas olha, você sabe explicar o que faz o efeito da bebida. Ó, veja se você não tem isso, você está bebendo demais, eu estou vendo, estou percebendo. Fazer uma catequese, entre aspas, né, da pessoa que está comprando a bebida. Né? Dizer assim, que é um modo de evangelizar também, né? Perguntas, padre Gilberto Bordini, que eu tenho que fazer, que estão aqui. Bom dia, padre, é Andréa Batista. Dentro desse tema da moral, eu tenho muitas dúvidas, entre elas. É moralmente certo jogar na Mega Sena? É pecado? Bem... Estamos rindo aqui, né? Estamos rindo e o senhor não observou. Até o sacristão se levantou da cadeira para escutar a resposta. É porque todo mundo joga, né? Até eu, de vez em quando, faço minha fezinha, né? Agora, por exemplo, no final do ano, tem aquela super mega cena, né? Sim. Da virada do ano, né? Filas e filas imensas, né? Para apostar, né? Bem, o problema... Padre Reginaldo e caros ouvintes, tem uma questão ali que é a questão de pessoas que são viciadas em jogos. Jogos de azar. Jogos de azar. Então, o que acontece é que a pessoa, às vezes, não tem aquela quantia de dinheiro ou deixa de, por exemplo, um exemplo, né, deixa de ajudar a sua própria família. Prover as necessidades. Prover as suas necessidades na família, em casa e tal, para fazer aquilo ali, as apostas, a fezinha, né, dizer assim. Então isso, podemos dizer assim, que no âmbito moral não seria muito correto, porque ele tem uma obrigação com a família e gasta uma vez por semana, ou todo dia, ou uma vez por mês, faz apostas altas. E depois tem que tomar um pouco de precaução nesse sentido, no, que a pessoa pode estar, entre aspas, viciada no jogo. Então, ela não tomou conta disso, a gente estava rindo aqui da brincadeira e tal, mas a pessoa não tomou conta. Então, ela quer ficar rico. E depois ela trabalha, a gente sabe que tem pessoas honestas que trabalham, que fazem tudo. Mas eu penso assim, eu acho que jogar não é o problema. O problema é se moralmente a pessoa ficou dependente dos jogos. É esse que é o grande problema. Tenho que perguntar, Padre Gilberto, eu sei que acaba sendo complicado para o professor de moral, até agradeço a sua disposição de vir falar sobre isso, mas aqui, ó, a Maria do Socorro, ela é de Anápolis, e ela está perguntando, sua bênção, padre, colocar silicone nos seios é moralmente aceito pela igreja? Desculpa, padre, tenho que fazer a pergunta, senão eles vão dizer que eu estou fugindo da raia. Sim, sim. Veja só uma coisa. Se for uma... Aqui entra, dentro dos aspectos da bioética, dentro da questão de vamos colocar assim, dentro de uma cirurgia plástica. Né? Certo. Vamos colocar dentro... Ótimo. Se for uma correção, se for uma coisa que vai precisar fazer para poder fazer uma correção em algo que não está funcionando bem... essa prótese, por exemplo, aí é lícito, não tem problema. Certo. Agora, se for, vou usar também uma outra expressão, agora, se for para ficar com os seios mais volumosos, e desculpe a expressão que vou usar, Padre Reginaldo. Por favor. Prazerosos, né, dizer assim, aí então é um modo de buscar o prazer, então aí seria um modo errado de se fazer, de colocar silicone. Agora, se for por uma questão médica, se for uma questão para correção plástica, dizer assim, aí não tem problema nenhum. Padre Gilberto, a vaidade é um pecado? É o pecado capital, né? É um dos pecados capitais, a vaidade. E o que é a vaidade? A vaidade é, podemos dizer assim, a pessoa se colocar como centro de tudo. Certo? Sim. Então, tudo que... E depois, como ela é o centro de tudo, ela espera que os outros a vejam como tal. Então, o que acontece? Tem pessoas que agem por vaidade. Certo? Eu sou melhor, eu não preciso de ninguém que me ajude, por exemplo, no dia a dia, né? O senhor coloca a cirurgia plástica estética como uma vaidade? Responde depois, por favor, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Faça-me crer que há razões para lutar. Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. Nós temos a presença maravilhosa, significativa do Padre Gilberto Bordini, doutor em Teologia Moral, professor do Estúdio Teológico. E eu peço desculpas, padre, por dar a impressão que eu estou sabatinando. Mas não sou eu, são as pessoas que vão fazendo a pergunta, eu faço como interlocutor. E olha que toda a rádio está prestando atenção nas respostas, porque havia gente disposta a fazer algumas intervenções. E vamos lá. A pergunta sobre a vaidade. A cirurgia plástica, ela é um pecado capital? Bem, Padre Reginaldo, essas perguntas são interessantes, porque, só voltando um pouquinho rápido, você disse que as pessoas estão muito atenciosas às respostas, né? Mesmo o pessoal que está aqui na sala comigo, né? Com nós aqui. Exatamente. Então, por quê? Porque diz respeito à nossa natureza, diz Sim. respeito às nossas ações, pelas nossas ações que temos. E que realmente isso faz parte também da nossa vida do dia a dia. Essas perguntas, essas questões, são dúvidas que as pessoas têm para que realmente elas possam estar agindo de acordo com o que elas acreditam. Verdade. É nesse Ela sentido. Quer coerência Ela de vida. Ela quer coerência de vida. Então, eu acho que é muito importante, interessante. Eu espero estar também no nível dessas perguntas respondendo claro, elas. E com né? certeza está. Certo? Então, a questão da cirurgia plástica... veja só uma coisa, a cirurgia plástica, podemos dizer assim, que se ela é necessária para uma correção, se ela tem a necessidade para uma correção, por exemplo, vou usar uma coisa muito simples, né? A pessoa que faz aquela cirurgia de estômago, e se ela, ela é muito gorda, se a pessoa é muito obesa, sim, então ela vai ter que fazer uma cirurgia... bariátrica. Para tirar aquelas as pelancas, dizer assim, eu vou usar essas expressões. Tá bom, por favor, eu também uso. Simples, né? Então, porque ela vai ter que fazer a cirurgia, porque aquilo vai incomodar ela. Com certeza. Então, não é errado, ela vai fazer uma correção de uma cirurgia para que ela pudesse fazer... um emagrecimento, né, para que eu pudesse ter uma nova vida, uma vida com saúde, dizer assim, não que a pessoa obesa não tenha mais, entendi, que tem mais dificuldades. Se, né, a pessoa tem um desvio de septo, isso, fazer uma cirurgia no fazer nariz. Uma cirurgia no nariz não tem problema, porque tem problema de respiratório. Aí foi uma pergunta que surgiu no intervalo. A do pé de galinha. Isso, do pé de galinha e também do nariz grande. Ah. Imagine se um italiano me escutar agora. O italiano tem uma chapa, né? Dizer assim, os homens principalmente têm um nariz, né? Imagine, né? Geralmente, a pessoa que tem nariz grande, ela pode ter complexo, né? Por causa da beleza, essas coisas todas. Podem sofrer o bullying, né? Como elas estavam me comentando aqui. A questão é o seguinte, se realmente é necessário, você está sofrendo bullying, você não está feliz com esse nariz, né, dizer assim, mas se não é para uma correção, pedir caridade para as pessoas, né, digo assim, pois, ah, eu também, o meu nariz é assim, eu nasci assim com esse nariz, né, e tal, né, dizer assim, ou a pessoa que é estrábica, né, nasceu com os olhos tortos, às vezes tem que fazer a cirurgia para correção, mas muitos não fazem, porque às vezes também é cara essa cirurgia e tal e tal. Mas eu penso assim, se não tem a necessidade por um preconceito ou por uma vaidade, deixa como está, né, é natural, né, dizer assim, né. Tá certo. Perguntas que ainda estão aqui. É imoral participar do programa como Big Brother? É a Márcia de Curitiba. Bem, aí tem várias situações. Primeiro, eu vou usar uma expressão que as pessoas que participam desse programa, que vão à casa, né, dizer, sim, assim, do Big Brother, realmente as pessoas já sabem o que vão passar lá. Sim. E elas têm que se submeter àquilo. Certo. Né? Né, tem que submeter aquelas situações. Geralmente, vou polemizar o programa, viu, Padre? Perfeitamente. Geraldo? Geralmente, os romances que acontecem na casa têm script, vamos colocar, exato, assim, certo? Então, já se sabe aquilo, já se sabe daquelas relações. São planejados. São planejados. Então, não é moralmente correto. Porque é uma fornicação adultério. E que dá dando mau exemplo para quem nós que, infelizmente, estamos assistindo aquilo, né? Certo? Então, o que eu penso é o seguinte, que as pessoas que são cristãs, fazer um boicote ao Big Brother. Tomara que a Rede Globo não te processe. Não, por favor, né? Mas fazer porque aquilo é imoral também no exemplo que dá para as pessoas. Aquilo não é vida, né, dizer assim, certo? É uma competição, um jogo. Né? Existe uma pergunta que veio, parece-me um tanto estranha, sim, mas é sobre a ligação, que diz assim, Orlando Polidoro Júnior, bom dia, por gentileza, pode questionar o padre Gilberto Bordini sobre a opinião, o maior erro dos dois últimos séculos cristãos foi equiparação da fé e da moral. Sim. A questão é o seguinte, que... isso já é desde a Idade Média, né? A grande questão é que para você ser cristão, vou usar aqui a questão de Guilherme de Ockham, né? Tá. Vamos usar assim, eu sou muito acadêmico ainda, né? No sentido de que eu tenho que ensinar os alunos, né? E nos ensine, somos todos aprendizes. Então, Guilherme de Ockham tinha uma ideia, né? Que era o seguinte, que se você tinha que cumprir as leis. Então, para que você fosse realmente um bom cristão, dizer assim, sim, você tinha que ser um bom cumpridor das leis. Tá. Então, você tinha o seguinte, se você quisesse ser um bom cristão, tinha que cumprir as leis, os 10 mandamentos, as leis que a igreja mandava. Sim. Certo? Agora, mas e a minha liberdade, onde fica? Então, eu tinha que apostatar usar essa expressão, né, dizer, negar a minha fé para viver a minha liberdade. Tá. Porque tinha sempre um problema entre a minha fé e a minha liberdade. Tá. Certo? A minha consciência e a minha liberdade. Sim. Certo? Então, para mim viver a minha liberdade, fazer o que eu quero, vamos supor assim, eu tinha que deixar a minha fé de lado. Sim. Porque tinha um código de leis. Certo. Né? Podemos dizer assim. Então, o que acontecia? Se a pessoa não cumpria as leis, ela estava fora. Sim. Certo? Então, hoje não é assim. Hoje, podemos dizer assim, que as leis que a igreja tem, a proposta que a igreja faz com as leis, dentro da lei natural e depois da lei nova proclamada por Cristo, dizer assim, quando Cristo veio, a lei do Espírito Santo, como falam os teólogos moralistas, dizer assim, essa lei é uma lei que ela tem que ser pedagógica. Então a igreja hoje está partindo para que a lei seja pedagógica. Ou seja, o que é uma lei pedagógica? Aquela que ensine a pessoa ao caminho do bem, a pessoa ao caminho de Deus, por exemplo. Sim. Que é o que faz a lei nova, certo? A lei do Espírito Santo, que a pessoa pede as inspirações do Espírito Santo para ter boas ações, dizer assim. Então, nesse sentido, a igreja evoluiu muito. Isso já quem falava era São Tomás, a lei como pedagógica, ou seja, que ela ensina, não se impõe. Como podemos fazer uma característica da lei é o seguinte, o que é os 10 mandamentos? É uma lei imperativa, não matar, então eu não posso matar. Agora, o que é uma lei pedagógica, uma lei nova? Eu não mato porque é o meu irmão, é aquele que tem a mesma natureza que eu. Então, eu tenho que ser ensinado, de um modo pedagógico, que eu não posso matar. Padre Gilberto Bordini, a coisa aumentou aqui. Eu sei. Agora, eu vou ler as duas perguntas e nós vamos ter 8 minutos para a resposta, que eu acho uma judiaria. É. A lei moral é a lei natural. Pelo que eu entendi, e aquelas pessoas que nascem com gênero errado? São homens que enxergam como mulheres, os trans. O que a moral tem a falar sobre o gênero, que inclusive está na crista da onda agora? Segunda pergunta, me perdoe, padre, mas tenho que fazer. Gostaria de saber sobre a educação neutra. A criança nasce e define o sexo quando cresce. É lícito? Tem atores de Hollywood promovendo tal ação. É a Sara Ferreira e um filho de Deus. Eu vou ter que ir para o intervalo. Eu volto com o padre Gilberto Bordini. Perguntas que estão sendo colocadas. E você gosta do Fé em Debate? Ligue 0-operadora 48-4010-909 no dígito 1. Torne-se um associado fiel. Evangelizar é preciso sempre. E no dígito 2, você deixa o seu parecer sobre a Fé em Debate. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate. Com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, não devia ter intervalo. Evangelizar é Preciso. Filhos, a pergunta é sobre a lei natural e a questão da lei do gênero. E é importante esse tema porque está em voga. É uma lei que está correndo na surdina, é um apelo da igreja, PLC 122. Padre Gilberto Bordini, por favor. Bem, padre Reginaldo, eu vou polemizar bastante por o assunto favor. Agora. Então é o seguinte, a teoria de gênero, só dar uma rápida explicação histórica, a teoria de gênero vem já de muito tempo, desde daquela filósofa Simone de Beauvoir, daquele seu pensamento, eu não nasci mulher, eu me tornei mulher, certo? Então a teoria de gênero tem esse esquema, né, dizer assim, de que a pessoa, depois de uma certa idade, decide o que ela quer ser, certo? Se ela nasceu homem, ela vai se decidir depois, com o meio, com o que influi a sociedade, com as coisas. E assim o homem também, ou a mulher e tal. Então a teoria de gênero é isso daí. Bem, se partirmos da lei natural, vamos ver que o gênero é masculino ou feminino, né? Sim. Se partirmos da lei natural. Então, o que faz a teoria de gênero? A teoria de gênero tira Deus da lei natural, né? Usar assim, e coloco o homem como centro, o ser humano como centro da lei natural. Sim. Então aí eu decido, dentro da minha lei natural, da minha natureza humana, o que eu quero ser. Então é mais ou menos isso, colocando nesse sentido a lei natural. Sim. Bem, a questão da teoria de gênero, veja, a questão dessa lei, né? Só podia repetir o número da lei, né? Lei é PLC 122. Isso, a questão da questão homofóbica, né? A questão da homofobia, né? Sim. Que a gente não pode ter preconceitos, né? Com o novo gênero que está aí, dois homens, duas mulheres, você passa numa lanchonete ou num restaurante, já vê duas mulheres, vê dois homens. Então essa lei poderia ser interessante se ela fosse uma lei que vivesse a caridade, no sentido de que colocasse as pessoas a aceitar, no sentido de caridade, né, de ver aquela situação e tal e tal. Mas o que acontece com essa lei é o seguinte, que toda lei que um governante vai sancionar como que se deva fazer o seu cumprimento, sim, ela tem que ser baseada na lei natural. Então, se uma lei não é baseada na lei natural, então é uma lei injusta. Só que, é claro, o que acontece? Os governos, eles colocam um aparato jurídico para colocar, desculpa a expressão que eu vou colocar, goela abaixo da população, daquele povo, que aquilo tem que ser cumprido, certo? Certo. O ideal seria o seguinte, que fosse uma lei que tivesse respeito a essas pessoas que vivem essa condição diferente, podemos dizer assim. E depois, vamos colocar a visão da igreja. A igreja não é contra, podemos dizer assim, a pessoa, né, do homossexual, vamos colocar assim. Mas ela é contra a prática homossexual, certo? Nesse sentido. Então, isso está no documento, no Evangelho Vitae, está em vários documentos que tem a Dignitas Personae, que é essa nova instrução da Congregação para a Doutrina da Fé. Sim. Então, coloca isso. Então, a igreja deixa, seja claro, a igreja vai atrás da pessoa que está numa situação contrária ao plano de Deus, vamos colocar assim, certo? Então, o ruim desta lei, que a igreja tem se pronunciado contra... Sim. Você ratifica isso. Isso, tem sim, se pronunciado, tem se pronunciado contra. Contra a PL... Como a lei do aborto, por exemplo. Desculpe eu entrar assim. Por favor. A questão da lei do aborto. Vocês estão vendo, né, caros ouvintes, que a lei do aborto está entrando de uma maneira sorrateira, né? Exato. Certo? E perigosa. E perigosa. É uma lei que vai contrária à lei natural. Porque nós temos um instinto à sobrevivência, por exemplo. Como é que a gente vai matar... Uma pessoa humana, claro, no seu estado de embrião, podemos dizer assim, sim, ou de feto, dizer assim, se nós temos esse instinto natural à vida. Então, esse é contrário à lei natural. Só que os governos fazem um aparato, né, jurídico que impõe essa lei. Então, esse é o grande problema, certo? Igual, por exemplo, países como a Holanda, por exemplo, muitas pessoas que vivem lá, ou que comentam sobre a Holanda, que já autorizou a eutanásia, já autorizou o aborto, já tem toda essa situação da questão da teoria de gênero, eles reclamam que realmente o país está numa situação muito degradante. Certo? Mesmo a liberação da maconha, por exemplo. Vamos entrar em outros assuntos. Né? Perfeito, mas ele vai entrando tudo. Mesmo a liberação das drogas, por exemplo. Então, vê a degradação da pessoa humana. Esse é o grande problema. Padre Gilberto, voou o tempo. Voou. E eu tenho uma última pergunta. Como o nosso ouvinte, em todos nós aqui nos incluímos, podemos fazer coisas práticas para ter uma consciência bem formada? Porque as telenovelas são terríveis. São degradantes. Sim. Como uma pessoa que está nos ouvindo agora, em um minuto, pode ter algumas dicas de manter a sua consciência bem formada? Olha, Padre Reginaldo, eu acho que tem alguns modos, né, eu penso que, primeiramente, é ler um bom livro. Certo. Né? Principalmente quem é cristão, vê um livro cristão que dê exemplos de virtudes humanas. Certo. Né? Livros de virtudes, livros com exemplos, livros com histórias que dê exemplos, que tenha moral da história. Isso vai formando a consciência, a Sim. boa leitura. Leitura, digo, leitura de livros espirituais, mas livros também que dá uma autoajuda, dizer assim, né? Certo. Nesse sentido. E depois também a questão de saber filtrar, né? saber filtrar, pela própria consciência. Então, formar a consciência através de uma boa leitura, através da própria vida espiritual, de oração que a pessoa tem. Sacramental. Sacramental, isso mesmo. A vida de sacramento, porque, como eu falei já no outro bloco, a moralidade da pessoa tem que ser conivente com o que ela acredita. Sim. Certo? Então, eu tenho que viver do modo com que eu acredito, eu tenho que viver daquele modo que eu acredito. Então, se é um cristão, é claro que ele vai, como se diz, deletar muita coisa. Ele fala, não, isso não é cristão. Já percebe isso, né? A novela. Certo. Claro, às vezes pode a pessoa assistir novela por divertimento e tal. Ah, deixa eu ver como é que é. Mas muitas vezes faz mal também, né? É a mesma coisa, né? Você vai experimentar uma bebida e que é muito amarga, né? Depois vai fazer mal, né? Entendi. Então é a mesma coisa. O ideal seria ver outras coisas. Tem tantos... Hoje a TV, por assinatura, tem tantos programas culturais, tantos documentários, coisas interessantes, né? Então, seria saídas, né? Padre Gilberto Bordini, doutor em teologia moral, professor do estúdio, muito obrigado pela disposição, pela coragem e pela sua sinceridade. Obrigado por nos ajudar na evangelização. Eu que agradeço o convite, Padre Reginaldo. Eu fiquei muito contente por esse convite. Espero, quem sabe... poder ajudar outras vezes e tal, com né? certeza. Nesse sentido. E se permite, né, eu gostaria só de deixar um abraço aqui. Claro. Já que eu vou aproveitar a sua emissora, a rádio. Claro. Mandar um abraço para minha mãe que está me escutando lá em Cianorte, lá que tem a rádio lá da igreja, que certo. Transmite o seu programa, as minhas irmãs de lá, e as minhas sobrinhas aqui de Curitiba, que estão me ouvindo também, a Natália e a Giovana. Então, muito obrigado. Um grande abraço aos pais, e parabéns, Padre Gilberto, um prazer imenso, espero tê-lo mais vezes aqui. Tá. Evangelizar é preciso! Mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos, esse seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. Por mais longe que eu caminhe, eu caminho no Senhor. Se nas águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho a luz, eu tenho o norte, meu Espírito de Deus a me guiar. Tanta paz, amor e tanta luz, essa mão divina é Jesus.